está o cavalo. Vou no Moraes dar um rolezinho. DJ Betinho e Isa.

está o cavalo. Manda açaí pimenta. Ai, tá dentro, hein? Corcel negro, o cavalo de aço. Hoje eu acordo sem saber o que fazer. Lágrimas no rosto fazem me sofrer. Tu chegastes no meu coração, só fez mexer. Sinto uma dor só de pensar em te perder. Sinto tua falta pela manhã, do teu abraço ao acordar, o teu sorriso para me alegrar. É duro sofrer por alguém que já não me quer mais. Não me quer mais. Não me quer mais. Não me quer mais. Saudade das conversas no banheiro, do banho juntos ainda vejo um eu te amo gravado escrito no meu espelho. Não me quer mais. Não me quer mais. Não me quer mais. Não me quer mais. Saudade da tua boca, do teu cheiro. Eu jambo, Temi. Bora, Valdez Quest! dá-lhe um coice, meu cavalo. Oi, amor, vamos sair essa noite? Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Obrigado, meu Deus. Agora vai estourando.